Ando cansado da vida, mesmo assim na batalha. Solidão que maltrata, solidão que maltrata. Ela disse que me amava, parceiro disse que fechava. Solidão que maltrata, solidão que maltrata. O trampo que nunca deu certo, a escola sempre reprovava. Solidão que maltrata, solidão que maltrata. A coroa que nunca entende, e meu sonho pode ser o nada. Solidão que maltrata, solidão. Talvez eu esteja errado em sonhar com esses carros importados. Porque tudo que eu tenho lutado é pra ser o oposto que eu tenho passado. Solidão na minha vida é um cargo, tô mais longe e distanciado. Tô mais velho e mais preocupado porque o futuro caminha do lado. Espera, demora, mas chega, mano. Isso eu ouvi de 500, mano. Mas artista da porta pra fora, pois dentro de casa eu não tenho o que comer, mano. Sangue subindo e descendo, mano. No veneno, na pista correndo, mano. A coroa anda perguntando porque eu estou morando no estúdio há 2 anos. Ando cansado da vida, mesmo assim na batalha. Solidão que maltrata, solidão que maltrata. Ela disse que me amava, parceiro disse que fechava. Solidão que maltrata, solidão que maltrata. O trampo que nunca deu certo, a escola sempre reprovava. Solidão que maltrata, solidão que maltrata. A coroa que nunca entende, e meu sonho pode ser o nada. Solidão que maltrata, solidão. Sonhando cada vez com a vitória, não é fácil, por isso eu gosto. Eu queria dormir, mas não posso. Meu amor, enche logo meu copo. Solidão é que dorme comigo, fica nu e me chama de amigo. Mas espera que eu fique rico, e na noite sou eu que me arrisco. Agradeço ao meu pai João, me livrou de pegar no oitão. Hoje eu mostro pra esses cuzão, perder noite nunca foi em vão. Me espera com a porta fechada, ninguém sabe o que eu passo em casa. Mas quer falar da vida do passa, quer saber vai tomar na desgraça. Ando cansado da vida, mesmo assim na batalha. Solidão que maltrata, solidão que maltrata. Ela disse que me amava, parceiro disse que fechava. Solidão que maltrata, solidão que maltrata. O trampo que nunca deu certo, a escola sempre reprovava. Solidão que maltrata, solidão que maltrata. A coroa que nunca entende, e meu sonho pode ser o nada. Solidão que maltrata, solidão.